As sementes crioulas são patrimônios genéticos e culturais. Elas são heranças da soberania e solidariedade camponesa e das populações tradicionais. As sementes crioulas favorecem a autonomia das famílias camponesas, a preservação da natureza e a alimentação saudável, no campo e na cidade. Elas são como raízes que fazem brotar a convivência com o semiárido e a agroecologia. Para fortalecer ainda mais o ciclo de fertilidade, da sabedoria popular e de direitos para todos e todas, o programa Semente do Semiárido está ampliando as condições para valorização, resgate e multiplicação das sementes crioulas. São sistematizações de experiências e intercâmbios, estruturação e criação de novos bancos ou casas de sementes, além de cadastramento, capacitações e encontros com as famílias participantes. Assim, amplia as condições para a segurança e soberania alimentar e nutricional, a harmonia com a agrobiodiversidade e a autonomia da agricultura familiar. Saiba mais acessando www.asabrasil.org.br. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.